ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. O pianista brasileiro João Carlos Assis Brasil é um pianista original que mistura popular, clássico, jazz, versátil, de uma família de músicos. O irmão, falecido muito moço, Vitor Assis Brasil, foi um grande saxofonista. Gravou em 2003, havendo sido editado em 2004 para a gravadora Biscoito Fino, um disco muito curioso, no qual ele toca o popular como clássico e o clássico como popular. É evidentemente uma forma criativa da parte dele, em primeiro lugar sendo popular porque a melodia predomina e em nenhum momento se perde a expressão original do autor, e ao mesmo tempo é criação dele porque ele faz o arranjo de alguma maneira. Portanto, é um disco original, que se chama Todos os Pianos. Interessante o nome, Todos os Pianos. E contém, sob a forma de suíte, obras clássicas, obras cinematográficas e obras de autores como Nino Rota, Ernesto Nazaré, Zequinha de Abreu, Cole Porter. Enfim, é um disco muito agradável de ser ouvido e, ao mesmo tempo, com música erudita de qualidade popular. Inclusive, no meu hábito pessoal, eu várias vezes, além de ouvir o disco para efeitos de preparar esse programa, pelo prazer que ele traz, música como prazer, deixei-o a tocar várias outras vezes depois, em fundo, enquanto trabalho, porque ele tem essa característica, ele tanto pode ser ouvido em primeiro plano como em segundo. É um trabalho muito interessante do João Carlos Assis Brasil. Entremos logo em função, apresentando nos próximos 7 minutos e 11 segundos o que ele chamou de suíte clássica. Em 7 minutos e 11 segundos, ele junta temas do concerto de Tchaikovsky, da Rapsódia sobre um tema de Paganini, de Rachmaninoff, um noturno de Chopin, a fantasia improviso de Chopin, a dança húngara de Brahms, o concerto número 2 de Rachmaninoff e a polonese de Chopin. Portanto, obras estritamente populares na versão interessante de João Carlos Assis Brasil. Thank you. Ouvimos a suíte clássica, uma criação de João Carlos Assis Brasil ao piano, fazendo um arranjo de temas clássicos como o concerto de Tchaikovsky, a rapsódia sobre um tema de Paganini, de Rachmaninoff, o noturno de Chopin, a fantasia improviso de Chopin, a dança húngara de Brahms, o concerto número 2 de Rachmaninoff e a polonese de Chopin. Diz João Carlos Assis Brasil, no disco, ele mesmo escreve alguma indicação sobre o disco. Diz ele, todos os pianos é o disco que reproduz um show que venho fazendo ao longo de alguns anos com muito sucesso. Na verdade, é um CD composto quase que exclusivamente por suítes, onde eu recrio melodias muito famosas, transformando-as quase que em outras melodias. É o meu trabalho de improviso, tracinho, composição. Começo com a suíte Nazaré, que retrata os sucessos de Ernesto Nazaré, e aí ele vai narrando as várias suítes que apresenta no programa que nós apresentaremos. Uma delas é muito curiosa e tem temas de vários filmes que se tornaram inesquecíveis não apenas por eles, mas pelas trilhas sonoras. A primeira é a trilha do filme Amarcord, de Fellini. É um tema de Nino Rota. O segundo é o tema As Time Goes By, famosíssimo tema de Casablanca. A terceira é My Favorite Things, de Oscar Hammerstein e Richard Rodgers. Eu confesso que não sei em que filme ela foi apresentada, mas nós identificaremos de pronto a melodia. Depois Entertainer, depois Over the Rainbow, depois Limelight, do filme Luzes da Cidade, de Carlitos, de Charles Chaplin, e depois, finalmente, I Got the Rhythm, de George e Ira Gershwin. A duração é de 6 minutos e 16 segundos. Thank you. Como eu disse, João Carlos Assis Brasil, nesse disco Todos os Pianos, toca de maneira popular temas eruditos e de maneira erudita temas populares. Numa junção, numa fusão muito típica do final do século XX e dos começos do século XXI, já que ele gravou em 2003, sendo o disco editado pela Biscoito Fino em 2004. Ele juntou o que ele chamou de melodistas brasileiros, e de fato são pessoas marcadas por serem grandes melodistas. Ele juntou o Tom Jobim e o Chico Buarque no Retrato em Branco e Preto, depois o Luiz Bonfá e o Antônio Maria, que não era melodista, mas era letrista, no Manhã de Carnaval, famoso. Juntou o ótimo compositor Francis Haim, que fez uma parceria com Rui Guerra na obra chamada Minha, e juntou o imortal Cartola em As Rosas Não Falam. Tudo isso deu uma suíte, a que ele chamou de suíte melodistas brasileiros, e o são, muito interessante na versão que dá, e tem a duração de 6 minutos e 23 segundos. Thank you. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Depois desta suíte de melodistas brasileiros, Retrato em Preto e Branco, de Tom Jobim, Chico Buarque, Manhã de Carnaval, de Luiz Bonfá, Antônio Maria, Minha, de Francis Heim e Rui Guerra, e As Rosas Não Falam, do Cartola, vamos permanecer na música popular brasileira. Essa música de Ernesto Nazaré, que é considerado por muitos o Chopin brasileiro, eu não acho que ele precise desse título. Ernesto Nazaré consegue, com a música dos finais do século XIX e princípios do século XX, um meio termo também que, ao tempo dele e mesmo depois, tanto pode ser olhada como música popular como com características clássicas, evidentemente dentro da linha do estilo do romantismo musical. João Carlos Assis Brasil prepara uma suíte que dura 5 minutos e 43 segundos, com quatro obras das mais conhecidas de Ernesto Nazaré. O famoso Brejeiro, aqui ele dá um ritmo diferente, um tratamento erudito, ele, João Carlos. O Odeon, famoso, choro também, o Faceira e o imortal Apanhei-te Cavaquinho. E nós vamos ouvir em seguida. Thank you. Ouvimos a suíte Nazaré, homenagem a Ernesto Nazaré, com as obras Brejeiro, Odeon, Faceira, Apanhete e Cavaquinho, numa espécie de recriação, que durou 5 minutos e 43 segundos, do pianista brasileiro João Carlos Assis Brasil, no disco Todos os Pianos, lançado em 2004 e gravado em 2003. Num disco de tanta criatividade e com um piano tão eloquente, tão bem tocado, sem exageros, porém de grande clareza, de grande sonoridade, que é o que predomina na escuta que estamos a fazer de João Carlos Assis Brasil, eu não poderia deixar de apresentar uma faixa pequenininha na qual ele modestamente colocou uma obra sua, que aliás é de grande beleza e uma modernidade compatível com a época em que foi construída, talvez no final do século XX, não sei. Chama-se Suíte Improviso, ela é bastante rápida, tem a duração de 2 minutos e 49 segundos e é obra do próprio João Carlos Assis Brasil. Esta foi a suíte Improviso, de João Carlos Assis Brasil, um trabalho muito interessante, um tanto jazzístico, bastante melancólico, meditativo, melhor dito, com ele ao piano. Essa melodia, todo mundo conhece, I Get a Kick Out of You, quer dizer, eu levei um chega pra lá... de você, de Cole Porter. Não poderia faltar o grande Cole Porter nessa série de suítes na qual o João Carlos Assis Brasil, pianista brasileiro, recria obras variadíssimas, por isso ele deu o nome de Todos os Pianos ao disco. Cole Porter é um grande melodista norte-americano, juntamente com Gershwin, que também está nesse disco, juntamente com Jerome Kern, juntamente com Richard Rodgers. Enfim, é uma figura de proa na música popular internacional, um homem de extremo refinamento, com uma vida que acabou sendo muito rica, porque ele ganhou muito dinheiro, com um homossexualismo que lhe trouxe uma participação precoce no movimento homossexual, o que não o impediu de casar-se com uma mulher que o compreendeu como homossexual e foi sua grande companheira, com uma tristeza muito grande quando ele teve uma queda, não do cavalo, mas com o cavalo, e partiu a perna, e um homem de vida refinadíssima, que sempre soube tirar da vida o que era de sofisticado, os melhores hotéis, enfim, mas um grande compositor. Um grande compositor que está na história da música internacional. Vamos ouvir então o João Carlos Brasil no que ele preparou da suíte Cole Porter, que dura 3 minutos e 33 segundos. As músicas são I Get a Kick Out of You, Love for Sale, From This Moment On e My Heart Belongs to Daddy. Thank you. Esta foi a suíte Cole Porter, reinterpretando obras de Cole Porter, o pianista brasileiro João Carlos Assis Brasil, que fez arranjos em 3 minutos e 33 segundos de 4 canções famosíssimas de Cole Porter: I Get a Kick Out of You, Love for Sale, From This Moment On e My Heart Belongs to Daddy. Aqui o delicioso andamento do choro brasileiro. João Carlos Assis Brasil recria na suíte Zequinha de Abreu, com a duração de 6 minutos e 31 segundos, duas deliciosas obras desse compositor paulista, que ficou imortalizado com o Tico Tico no Fubá, que aliás é uma das obras que fazem parte dessa suíte. Com Zequinha de Abreu, ele apenas colocou duas obras. A primeira, que estamos a ouvir em fundo e já vamos ouvir em primeiro plano, é o Moleque Sarado. Moleque Sarado é um dos choros mais bonitos de Zequinha de Abreu, inteiramente esquecido. E evidentemente que a melodia dele lembra deveras a do Tico Tico no Fubá. Este, um sucesso nacional, internacional, uma música que correu o mundo, que tocou no cinema, que faz parte até hoje de orquestrações que volta e meia nos chegam de qualquer parte desse mundo de Deus. Zequinha de Abreu, um compositor que sempre viveu no interior de São Paulo e que com a sua música, sua modéstia, consegue uma presença imortal na música popular brasileira. O arranjo é muito interessante, todo sincopado em estacatos que são muito bem tocados e com uma limpeza na exposição da melodia por parte de João Carlos Assis Brasil, que faz essa limpeza uma das virtudes da construção dessa suíte, além de algumas passagens mais virtuosísticas que ele faz interferir na obra. Então vamos ouvir, portanto, a suíte Zequinha de Abreu. A duração 6 minutos e 31 segundos e apenas duas obras de Zequinha de Abreu nesse tempo, o choro Moleque Sarado e o choro Tico Tico no Fubá. Thank you. Ouvimos a suíte Zequinha de Abreu com as obras Moleque Sarado e Tico-Tico no Fubá na reorganização, na reinterpretação primorosa do pianista João Carlos Assis Brasil. Sou muito grato a quem ouviu, mas ainda quem apreciou, peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola, sempre mais. Rádio Senado apresentou A Música Erudita e Seus Mestres, com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Reuze. Na técnica, André Menezes.